Azul 4221 no 01, aguarde. Após a passagem do aeronave da sua cauda, podem utilizar o chão para o táxi. Para o táxi, o azul 4221, 103 a bordo, Galeão, 3 e 15 a Flamengo. Azul 4221, livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre em 118.95, ajuste no 011. Via Índia, ponto de espera via 118.95. 4194, que eu fiz aqui na frequência 122. Comodoro, Gol 1172, Cibrão. Gol 1172, boa noite. Alfa Juliette, remota 08 do Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Gente, Alfa Juliette, remota 8. Afirmo, remota 8 do Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Gente, o 1172, tá bom. Salvador, tá? 3170, livrou esquerda, aliás, direita, não sei escutar. São 3170, livrou na Foxtrot, Alfa Juliette, 06, portão. Foxtrot, Alfa Juliette, para 06, boa noite, 3170. Cinco, cinco, cinco, meia, boa noite, Alfa Juliette, portão 09.